Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café Brasil. Neste cantinho do rádio, você tem um pouco de música, de poesia, de filosofia, de inteligência. Mas tem só um pouquinho. É o refresco no nosso país dos pocotós, você não acha? O programa de hoje começa com Fernando Pessoa, um poeta português que, se você não conhece, devia. De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que precisamos continuar, a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Almocei com um amigo, um excelente técnico em seu campo de atuação, que foi chamado para trabalhar num ministério em Brasília. Desiludido, me disse que ia pedir demissão, pois o ministério não tinha um plano nem orçamento definidos. Distribuía recursos pelo mérito político e não técnico e outras loucuras. Meu amigo sentia-se usado, infeliz e decepcionado com a falta de competência das pessoas em altos cargos de direção. Pois eu acho que o buraco é maior do que a incompetência de quem está no poder. Defendo a tese de que qualquer organização tem um limite de tamanho além do qual fica inadministrável. Qualquer empreendimento composto por pessoas, ao exceder um determinado tamanho, transforma-se num organismo vivo, mesmo inconscientemente cria anticorpos contra ideias estranhas, propostas de mudanças e inovações. Café Brasil. As pessoas costumam chamar esse organismo de sistema. O sistema que se autoprotege, que conspira contra os indivíduos, que cria os impostos e etc, etc, etc. Nos anos 60, a gente lutava contra ele como se ele fosse um alvo claro, determinado. Pois eu tenho certeza que não existe nenhuma inteligência manipulando esses sistemas. Eles são como a economia, a soma de milhões de pequenas interações entre os indivíduos, produzindo um comportamento que é imprevisível e se autoajusta à revelia de nossas atitudes. Assim, vemos profissionais reconhecidos, técnicos excelentes, com boa vontade e honestidade, sendo devorados pelo sistema, pelo organismo vivo que eles pensam que podem controlar. A saída? Uma coisa chamada cultura organizacional. Liberado para o mundo, vira-lata do ocidente, sem coleira, sem dinheiro, com o coração bem quente. Meu cabelo no outono toma sol pelo poente. Pra entrar sou clandestino e pra sair fico doente. Vou atrás, atalho fora do que tem a luz intensa, que motiva meu desejo, que me faz pedir sua benção. Me dedico se é preciso, sem pensar na recompensa. Sou daqueles que acreditam na paixão e na ciência. Vou beber mel pela fonte, por onde meu faro alcança, pra entender o que se passa entre a paz e a vingança. Minha arte não tem preço, minha busca não se cansa. Eu sou o bicho do mato, com olhar de criança. Nesta vida eu agradeço os desenganos. Meu violão tem a poeira dos ciganos. Nesta vida eu agradeço os desenganos. A minha voz traz a franqueza dos irmãos. Atravessa a fronteira, uma luz tá me chamando. Rosa, dali, alecrim, espalhados no jardim. A fruta pi-guarani, essa história não tem fim. tá ouvindo? Isso é Vira-Latas, de Edivaldo Santana, música que abre o seu CD Amor de Periferia. Conheci o trabalho de Edivaldo poucos dias atrás e estou encantado. Ele sai do samba pro rock, pro choro, pro blues, com uma competência. E não toca no rádio, né? Pois aqui toca! Liberado para o mundo, vira-lata do ocidente. Sem coleira, sem dinheiro, com um coração bem quente. Meu cabelo no outono toma sol pelo poente. Pra entrar sou clandestino e pra sair fico doente. Todas as ilhas de excelência que eu conheço têm uma liderança com valores que acabam por determinar o comportamento daquele tal organismo. Mas é necessário um líder forte, transparente e cioso de suas responsabilidades. E é aí que a coisa se complica. Como manter uma cultura corporativa coesa no grande empreendimento chamado Brasil, que a cada 4 ou no máximo 8 anos muda o líder, os valores, a cultura organizacional, hein? O que vemos então é uma cultura desorganizacional. Analisando o problema dessa forma, a distribuição de cargos para quem não tem competência, a desmontagem da máquina administrativa, a troca de técnicos por amigos e parentes e outras maluquices que assistimos a cada troca de governo, é de se esperar. Não é a doença, é o sintoma. Sem cultura organizacional e planos de longo prazo, trocando competência técnica por interesses políticos, vai ser difícil consertar o Brasil. Para isso, precisamos mais do que políticos ou técnicos competentes. Precisamos de brasileiros. Rosa, dali, alecrim, espalhados no jardim. Eu ando refletindo sobre como definir o Brasil numa palavra só. E após horas de reflexão, de retrospectiva dos fatos, eu concluí que a palavra é estanco. Estanco, já ouviu falar nisso, hein? Quando éramos uma colônia de Portugal, o rei instituiu o estanco, uma autorização para que particulares fizessem a exploração econômica do pau-brasil, que aos poucos foi sendo extinto. O mesmo aconteceu com o ouro de Minas Gerais. Todas as riquezas extraídas e levadas para o exterior, praticamente sem contrapartida. Era o colonialismo extrativista, que parece que nunca terminou. Basta examinar algumas coisas que aconteceram ao longo dos últimos anos. Na política, por exemplo, os profissionais receberam do povo uma procuração para serem seus representantes honestos e competentes. Mas transformaram a procuração em estanco. Numa autorização para explorar as oportunidades de ganho fácil e impune que os cargos lhes garantem. Sacam as riquezas e levam para suas contas, sem contrapartida. Na mídia também, os canais de rádio e TV são concessões. Pertencem ao governo e são concedidas a grupos de pessoas para serem exploradas. Mas as concessões também são transformadas em estanco, na exploração de todas as oportunidades de ganho, sem compromisso com o crescimento sustentável, com a missão de educar, informar e entreter. A missão é faturar. Dinheiro ou poder? Pense em outros setores de atividade e verifique se não tem cara de estanco, jeito de estanco, cheiro de estanco. A diferença do estanco de hoje para o estanco do Brasil colonial é sutil. Se naquela época éramos explorados só pelos colonizadores, pelas nações estrangeiras que levavam nossas riquezas embora, hoje somos explorados também por brasileiros. Mas eu sou brasileiro, meus filhos são brasileiros, mas os mensaleiros e sanguessugas também são brasileiros. Quem é mais brasileiro, hein? Quem é a maioria? Não tenho dúvidas que os meus brasileiros são maioria, muito mais que aqueles outros brasileiros. Pois é, já achei a definição para o Brasil, estanco. Talvez esteja na hora de começar a classificar os brasileiros entre os que são bons e os malandros. Cabrito berrou, sujando a bocada, ficando esquisito. Eu nunca ouvi falar que um bom malandro segura cabrito. O cabrito berrou, o cabrito berrou, sujando a bocada, ficando esquisito. Eu nunca ouvi falar que um bom malandro segura cabrito. Cabrito só berra na mão de otário, porque ele não sabe levar. Na mão do malandro, o cabrito maneiro, quando vê os homens, fica devagar. Um otário metido a malandro comprou um cabrito por ser corujão. No primeiro passo foi logo arrochado, levando sacode sem explicação. O malandro, que é peça fina, sentiu a sujeira, se adiantou, deixando o mané no tremendo foguete. Vejam só o cacete que o pinta ganhou. Mas na mão do malandro o cabrito não berra. Só berra bonito é na mão do mané. Mas na mão do malandro o cabrito não berra. Só berra bonito é na mão do mané. O cabrito berrou, o cabrito berrou, sujando a bocada, ficando esquisito. Eu nunca ouvi falar que um bom malandro se... Que tal essa, hein? Você tá ouvindo o Cabrito Berrou com Bezerra da Silva, sambista dos bons, que transformou sua música em crônicas do dia a dia do morro e da malandragem. Mas os malandros que Bezerra canta eram menos perigosos que os de hoje em dia. Chamando a atenção e a dura parou. O otário foi logo algemado, carregando o fragante na mão, levando um montão de bolacha para aprender a entrar no camburão. E quando chegou na delegacia, o doutor delegado achou engraçado de ver um otário metido a malandro com cabrito pulando na mão amarrado. Mas na mão do malandro o cabrito não berra. Se só berra bonito é na mão do mané. Mas na mão do malandro o cabrito não berra. Se só berra bonito é na mão do mané. Olha que na mão do malandro o cabrito não berra. Ele só berra bonito é na mão do mané. E sobre essa classificação de brasileiros entre bons e malandros, eu lembro-me de ter visto uma pesquisa recente que mostra que os brasileiros mais confiáveis são os bombeiros. E acho que é assim desde que eu aprendi a ler. Bombeiros são referência no mundo todo. Lembro-me especialmente do papel desempenhado pelos bombeiros naquele 11 de setembro, quando caíram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Dezenas perderam suas vidas ao entrar nos prédios para tentar salvar as vítimas. Lembro-me claramente de como os bombeiros foram homenageados e como são tratados com carinho por lá. Aqui no Brasil não é diferente. Bombeiros são heróis. São os brasileiros que valem a pena. Mas quem aparece são os malandros. Você liga a televisão e Pocotó? Abre o jornal e Pocotó? Seu filho liga o rádio e Pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e Pocotó? Assiste o horário político e Pocotó, Pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Dias atrás, eu recebi uma carta publicada nos jornais alagoanos que teve grande repercussão porque foi escrita por um capitão do Corpo de Bombeiros de Maceió, reconhecido pela sua dedicação à corporação. Essa carta mostrou a diferença entre os bombeiros dos Estados Unidos e os do Brasil. Talvez eles sejam iguais na motivação em ajudar os outros, na disposição em arriscar suas vidas, mas são tratados de forma bem diferente. A carta daquele capitão dizia assim: jamais conseguirei explicar a sensação de ser acordado a qualquer hora, tempo ou em qualquer local para cumprir o meu juramento, o meu dever e pedir para Deus que, caso eu venha a morrer, que seja salvando uma vida. Jamais conseguirei entender por que tenho que passar nesses 7 anos de profissão, pela frustração de não conseguir explicar aos meus homens o motivo pelo qual, de um investimento de 10 milhões de reais em viaturas, não virá nada para o Corpo de Bombeiros. Jamais conseguirei explicar para o meu soldado por que, no incêndio, ele deve revezar o capacete e respirar fumaça, ao invés de ter o seu próprio equipamento de segurança. E quando passa mal, será atendido nos corredores lotados de um hospital, onde só o que é belo é a propaganda, paga pela SECOM, as empresas e que com certeza pagaria equipamento de segurança ao do bombeiro. Jamais conseguirei explicar para meus homens o motivo pelo qual, em uma noite de futebol, onde a milionária CBF apresenta seus milionários craques, o estádio Rei Pelé passa por uma reforma de 500 mil reais para um dia de apresentação. Enquanto o sargento Everaldo começa a enfrentar o câncer de pele, adquirido nos 29 anos salvando vidas nas praias, e sabendo que com muito menos de 500 mil reais, eu construo postos cobertos e protejo aqueles que se orgulham de enfrentar a natureza para salvar vidas. Jamais conseguirei explicar para meus homens o porquê de um caminhão de incêndio de 450 mil reais, pago pelo povo, tem que abastecer a caixa d'água do palácio, enquanto um caminhão com 10 mil litros de água potável custará para os cofres públicos míseros 60 reais. Jamais conseguirei explicar para os meus homens que não posso transmitir para o mundo isso que escrevo e ao sentimento deles e de todo o Corpo de Bombeiros, porque serei preso por pensar na segurança da comunidade sem ter cometido crime algum. Agora, conseguirei com certeza explicar para meus homens que a população não tem culpa disso e que se orgulha deles, e que seus filhos, com certeza, aumentam o brilho nos olhos ao falar para colegas que seu pai é bombeiro. Que visitas, como a daquele garoto de 14 anos que vive numa cadeira de rodas adaptada e que disse para o comandante-geral que iria ser bombeiro porque Deus podia tudo e queria salvar vidas, são tudo aquilo que eles precisam para seguir em frente. E que essa politicagem e poder jamais nos contaminarão porque optaremos por ficar pobres, mas limpinhos. Obrigado por lerem o desabafo e autorizo comentários porque 10 dias de prisão são 10 dias de serviço fazendo o que mais amo. Essa foi a carta do capitão dos bombeiros de Maceió. Que porrada, não é mesmo? Pensando bem, nenhuma novidade no país dos Pocotós. A música que você ouviu ao fundo, aquele violão delicioso, era de Nonato Luiz, tocando Eu e o Violão. Raimundo Nonato de Oliveira Luiz nasceu em Lavras, da Mangabeira, no Ceará. Com 3 anos de idade, começou a tocar cavaquinho, estudou no Conservatório de Fortaleza e aos 15 anos já era o segundo violinista da Sinfônica de Fortaleza. Ao longo de sua trajetória artística, foi contemplado com vários prêmios, com destaque para o Prêmio Sharp de Música, por sua canção Baião da Rua. Nonato Luiz é um dos brasileiros dos quais a gente pode se orgulhar. Aquele capitão do Corpo de Bombeiros é outro. E agora, uma pausa para os comerciais. Hoje existe tanta gente que quer nos modificar, não quer ver nosso cabelo assanhado com jeito, nem quer ver a nossa calça desbotada. O que é que há? Se o amigo está nessa, ouça bem, não tá com nada. Só tem amor quem tem amor pra dar. Quem tudo quer do mundo sozinho acabará. Só tem amor quem voltou no tempo, é Guarabira, com uma propaganda daquelas que povoou a vida da gente. Pois é. A carta que eu li há pouco foi o desabafo do capitão dos bombeiros alagoanos, dos bombeiros brasileiros. Não é triste, hein? Olha, eu não sei se essa carta é verdadeira, nem sei se foi mesmo publicada. O que sei é que já ouvi histórias semelhantes da boca de policiais, de bombeiros, de médicos, de professores. Brasileiros angustiados pela falta de condições para cumprir o seu dever. Pois nos Estados Unidos, olhando as fotos da tragédia das Torres Gêmeas e daqueles bombeiros equipados com roupas especiais, tanques de oxigênio e equipamentos de última geração, eu senti inveja. E ao mesmo tempo, redobrei a admiração que temos pelos nossos brasileiros heróis. Pelos brasileiros que dependem apenas de sua força, sua vontade, sua coragem para fazer acontecer. E aí, hein? Você tá gostando do nosso programinha, o programa Café Brasil? Se gosta, dá uma visitada no site www.lucianopires.com.br. De novo, www.lucianopires.com.br. Eu criei esse site para juntar as pessoas que estão interessadas em desemburrecer o Brasil. Visite o site, participe do fórum, cadastre seu nome para receber os artigos de sextas-feiras. Bem-vindo! Vamos ajudar a acabar com a burrice que tomou conta do Brasil. Também amo esse país, que nunca precisou tanto de brasileiros de verdade. Nos quintais do Brasil. E é assim que nosso Café Brasil de hoje vai chegando ao fim. Com o som delicioso de Almir Sater e Renato Teixeira, interpretando Brasil Poeira, música de autoria de ambos. Renato Teixeira toca fundo em minhas raízes caipiras. A primeira vez que eu vi Almir Sater foi num show chamado Vozes e Violas no Teatro Lira Paulistana em São Paulo. Naquela noite inesquecível, vi e ouvi a reunião de Tetê Espíndola, Paçoca, Capenga e Jereba e Almir Sater. Foi até de madrugada. Uma injeção de Brasil na minha alma caipira. Nunca mais esqueci. Olha que delícia. Alice diz, quem planta é quem colhe, é quem fica. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sá e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje convidei Fernando Pessoa, Edivaldo Santana, Bezerra da Silva, Almir Sater e Renato Teixeira e até um bombeiro de Maceió. Um bom time para tomar um café com a gente, não é mesmo? Gostou? Não gostou? Visite www.lucianopires.com.br ou deixe um recado no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para terminar melhor ainda, tome esta frase deliciosa do escritor Isaac Asimov. Se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que vamos solucioná-los. Seus males se diz, quem planta é quem colhe, quem fica raiz. Você ouviu com o escritor Luciano Pires, distribuição Podcasting Brasil.